para cada estação, para cada uma das fases da árvore. Existe mais uma infinidade de detalhes ricos e preciosos. E eu vou ministrar no próximo domingo à noite. Não ache que esta única ministração é o suficiente para você ter mudado seus costumes. Só uma obra intensa do fogo de Deus, só a continuidade do estudo da palavra, só a ampliação da visão e da revelação de Deus e da prática diária vai nos permitir viver isso que eu estou profetizando. Mas cabe a mim e a você nesta hora dizer: Senhor, eu me abro, eu me exponho completamente. Eu quero me esforçar, eu quero exercitar, eu quero aprender e praticar toda a tua palavra no que diz respeito aos dias, às estações, aos anos, e eu vou entrar nisso. Senhor, eu quero fazer nesse próximo ano uma grande experiência com o Senhor. E a nossa vida como igreja, neste próximo ano, será uma prova incontestável desta agenda e desse calendário de Deus. Ore ao Senhor e diga: Senhor, eu estou deixando meus hábitos, meus costumes, para aprender e aplicar os teus costumes. Eu estou verdadeiramente profetizando isso, que Deus nos chama para este calendário, para esta agenda, para estes costumes. E será uma prova visível diante dos homens, diante dos governos, diante de Satanás, diante dos anjos, que o povo do Senhor está caminhando de volta para Jerusalém. O povo de Deus está caminhando de volta para a agenda de Deus, para o calendário de Deus, para a fidelidade à palavra de Deus. Ore ao Senhor. Ponha diante do Senhor a nossa incompetência. Ponha diante do Senhor a nossa incapacidade total de gerar alguma coisa, de administrar, de mudar os costumes. Ponha diante do Senhor: Senhor, eu não tenho nenhuma condição de alterar minha vida. Por mais que eu queira, chega amanhã, chega semana que vem, no trabalho, nas contas, nas coisas, eu tenho que me virar de acordo com o costume da terra. Mas eu estou pedindo ao Senhor uma porta de escape. Eu estou pedindo ao Senhor uma porta na lateral do meu caminho. Por onde eu vejo luz, eu vou saltar por aquela porta e eu vou experimentar um novo tempo, uma nova agenda, uma nova caminhada. Eu vou experimentar. Se você quer orar ao Senhor assim, e você quer colocar diante dele alguma coisa, algo que o Senhor já te mostra dos teus costumes, fica de pé. Diga: Senhor, eu verdadeiramente, honestamente, eu estou vendo costumes da minha vida e vou colocá-los no teu altar hoje. E é o Senhor quem vai fazer com que eu altere completamente, porque eu já estou seguindo a tua palavra, estou vendo os costumes dos povos à volta, e eu não os quero mais na minha vida. Eu quero os teus costumes, eu quero os costumes da tua obra, da tua natureza, do teu reino. Eu quero isso. Levante a tua voz e ore ao Senhor. Aonde você estiver agora, gaste um tempo orando ao Senhor. Levante a tua voz e ore ao Senhor. Aonde você estiver agora, gaste um tempo declarando ao Senhor, orando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero mudanças reais nos meus costumes. Irmão, eu já estou semeando na tua vida, nesta noite. E nós estamos ministrando isso no mês de novembro. Ainda é tempo de semear. Ainda dá tempo de semear, porque as chuvas estão chegando. Semeie como eu estou semeando na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Um novo tempo, um novo ano, uma nova fase, um novo período, uma nova instância. Senhor, eu vou começar certo. Eu vou começar do início, Senhor. Eu vou começar do primeiro mês, do primeiro dia, do primeiro ano. Eu vou começar de novo, Senhor. eu quero abandonar. É absurdo o que está sendo dito. É absurdo eu pensar em mudar meus hábitos. Mas eu vou me submeter a uma loucura do teu reino. E eu vou experimentar semear de uma forma nova. Sabe por quê, Deus? Porque do jeito que eu semeio, eu não estou colhendo. Chega o dia de colher, eu não tenho. Eu preciso pegar emprestado. Senhor, chega no dia de colher, a chuva vem e arrasa com tudo. A seca vem e arrasa com tudo. O gafanhoto vem e leva tudo embora. Eu me cansei dessa vida, Senhor. Eu profetizo, vou ter um ano de abundância de frutos. E a sua palavra me diz para observar a formiga. E eu estou observando a formiga, que apesar de não ter quem a guie, ela faz certo. No dia do verão, ela separa a provisão para ter o que semear no dia da ceifa. Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, para ter o que semear no dia da plantação e ter o que colher no dia da colheita, em nome do Senhor Jesus, nós estamos declarando, Senhor, a ceifa do teu povo, a colheita do teu povo, Senhor, a plantação do teu povo será segundo o projeto do Senhor, o calendário, as estações do Senhor. Ó Senhor, talvez, irmão, Deus esteja começando um ano novo na sua vida hoje. Deus está começando um ano novo na sua vida hoje. Talvez Deus esteja te dando a oportunidade de zerar teu calendário hoje. Talvez você não leve o Senhor tão a sério. Talvez você não estuda a palavra. Talvez você nem frequenta a igreja por frequentar. Muito menos participa da igreja por desejo de crescer na presença do Senhor. E talvez o Senhor esteja dizendo, hoje é o teu primeiro dia. Se você crê que Deus está te chamando para o primeiro dia numa caminhada com Ele, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deus está me chamando para um primeiro dia. Deus está me chamando para um primeiro dia na minha caminhada com Ele hoje. Não se constranja, não espere mais ninguém vir. Venha você e esteja aqui à frente. Eu estou tomando posse de um primeiro dia na minha vida. Senhor, a festa de tabernáculos, que foi final de setembro, início de outubro, Senhor, eu nem vi passar isso. Eu nem tinha fruto. Na verdade, Senhor, esse foi um ano terrível. Eu não tenho fruto. Mas a Tua palavra diz que o Senhor dá semente a quem semeia. E eu quero estabelecer hoje o primeiro dia de um ano novo na minha vida. Talvez você não frequenta a igreja evangélica, você não tem religião, talvez você tenha a sua vida e você quer dizer, Senhor, eu quero começar um tempo novo no teu calendário, não nos meus costumes. Eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter uma vida real na tua presença. Eu quero caminhar mesmo segundo o teu calendário, os teus costumes. Eu quero isso para a minha vida. Eu creio nisso e eu me aproprio disso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quero pedir os líderes, os irmãos de célula, intercessores que estejam aqui cercando e orando por estas vidas. Saia do seu lugar e venha interceder por estas vidas. Em nome do Senhor Jesus, declare o Senhor, Senhor, eu não vou caminhar segundo os costumes das religiões, segundo os costumes da sociedade, segundo os costumes do meu coração, da minha alma. Senhor, eu quero estabelecer um novo calendário na minha vida. Irmão, eu quero ser mais atrevido com você. Você e eu temos uma chance diante da palavra que Deus nos dá hoje. Se o Senhor está trazendo à vida da igreja o calendário do Senhor, as estações corretas, eu vou me adequar a estas estações. Eu estou desafiando você a caminhar na vida da igreja nesse próximo ano. Nós vamos começar o ano estudando a palavra. Nós vamos começar o ano na escola de discípulos. Nós vamos começar o ano incentivando e aprimorando e fortalecendo as células. E diga, Senhor, eu estou entrando nessa agenda do Senhor porque eu quero ver a minha vida cheia de frutos nesse ano. Eu vou mudar meus costumes, meus hábitos. Você tem o hábito disso ou daquilo, muda os hábitos, mas eu não consigo, eu tenho medo, eu não posso, eu não sei aquilo. Deus vai te levar a mudar os teus hábitos, irmão. Levante a tua voz e ore e declare isso a Ele. em nome do Senhor Jesus. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor. Veja, irmão, se tem alguém perto de você que não pertence à igreja, que nunca entregou a sua vida a Jesus. Veja se tem alguém perto de você que não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que vive segundo os costumes desses povos à volta e nem gosta dos costumes dos crentes. Mas diga a ele que você não o quer nos costumes de crente, você os quer nos costumes do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Diga ao Senhor: eu quero me introduzir, eu quero me enquadrar, eu quero me envolver no calendário e nos costumes do Senhor. Eu estou estabelecendo um tempo novo na minha vida, um ciclo novo na minha vida, para a glória do teu nome. Caia por terra em nome do Senhor todo conceito, todo paradigma, toda fortaleza, todo costume, toda amarra, todo grilhão do diabo, do inferno, da cegueira, das trevas, Senhor, da religiosidade. Caia por terra em nome do Senhor Jesus. E nós andaremos nesse ano na tua palavra, segundo a tua palavra, e nós colheremos, Senhor. Nós colheremos. Na festa da Páscoa, nós já teremos os primeiros frutos, Senhor. O chabe é que lhe cheira baixa. Cheguei do licole de Jerebarabariti. Será um ano de colheita abundante. Será o ano da frutificação abundante. Será um ano de colhermos muitas coisas que temos plantado, semeado nesses anos. Será um ano de todo aquele discípulo verdadeiro que tem deixado os costumes de anos e tomado posse dos costumes de Deus, colher frutos inimagináveis. Será um ano do frouxo. Será um ano daquele que, por costumes dessa terra, nunca tem tempo e prioridade e primícias para Deus. Será um ano dele ver que funciona. O Senhor dos exércitos está trazendo o seu povo, porque ele nos chamou para sermos Zorobabel, levando o povo de volta do cativeiro para Jerusalém, reconstruindo os muros, reconstruindo o templo, reconstruindo a cidade dos hábitos e dos costumes do Deus eterno. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Você não tem costume de dar glória, mude os teus costumes. Você não tem costume de cantar, mude os teus costumes. Você não tem costume de estudar a palavra, mude os teus costumes. Você só gosta de culto porque culto é bom para chegar e receber, mas mude os teus costumes e vai para aquele lugar onde você tem que se desdobrar, tem que trabalhar, tem que suar, tem que estudar, tem que aprender. Muda os teus costumes. Muda os teus costumes, sai da tua poltrona, sai do cheirinho gostoso da tua sala, saia dos costumes da TV, saia dos costumes dos dias a dias. Chega, seja sábio, olha a formiga, não seja preguiçoso e diga: Senhor, venha o verão sobre minha vida, porque eu vou prover, eu vou separar o alimento, as sementes. Ó Senhor Deus, Shabaye Keleti Tera Kambrashe Barabas. Verdadeiramente, todo aquele discípulo que o Senhor conhece e sabe porque não esteve aqui, proclamamos: seja alcançado pela tua palavra. Mas todo aquele frouxo que, por seus costumes, não consegue nem atender a uma conclamação, a uma convocação, eles serão alcançados. Mas eles verão nesse ano quem segue ao Senhor, quem anda no calendário do Senhor, e verão os frutos, e eles também experimentarão, Senhor. Mas esse será um ano de apenas verem quem planta certo. Este será um ano de se renderem às tentativas repetitivas, repetidas dos costumes próprios. E Senhor, cada um dos teus filhos, dos teus discípulos, os que estão aqui e aqueles que verdadeiramente não tinham como estar aqui, cada um de nós, que sejamos levados pelo teu Espírito a uma rendição completa aos teus costumes. Irmão, nós vamos estudar sobre esses costumes. Nós vamos proclamar as festas nesse ano, são os costumes do Senhor. Nós vamos estudar nas células, os costumes do Senhor. Nós vamos estudar na escola de discípulos, os costumes do Senhor. E diga, Senhor, eu não abro mão nesse ano de priorizar minha vida para caminhar na Tua presença, vinculado ao corpo de Cristo, estudando, aprendendo e pondo em prática. Eu não abro mão disso, Senhor, porque eu vou ver. E se for preciso, eu vou chegar ao Senhor na festa de tabernáculos e vou dizer, eu cumpri todas as tuas leis, eu cumpri todos os teus costumes e eu não vi fruto. Eu vou chegar a dizer isso ao Senhor, mas eu sei que se eu cumprir os teus costumes, é impossível que o Senhor não multiplique o fruto do meu campo. Senhor, nós oramos ao Senhor nesta noite. Gera um quebrantamento e um arrependimento em nós, Senhor. Nós gostamos dos costumes da terra. Nós gostamos dos nossos costumes. Nós nos damos por satisfeitos se nós temos as coisinhas do jeito que a gente quer e está bom, e está bom, está bom, está tudo bem. Senhor, nós não queremos isso mais para a nossa vida. Nós queremos os teus costumes. Nos importuna, Senhor. Senhor, põe espinhos na nossa poltrona almofadada dos nossos costumes. Senhor, põe espinhos, Senhor, nos nossos caminhos almofadados segundo os nossos costumes. Pai, põe espinhos, Senhor, e pedras nos nossos caminhos tão bonitinhos que nós mesmos traçamos para nós segundo os nossos costumes, e nos arranca dos nossos costumes. E nós queremos nos apropriar dos teus costumes, porque a tua lei é mais doce do que o mel. O teu caminho é perfeito. Os teus planos são perfeitos. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós queremos a tua lei. Senhor, leva-nos a viver este ano segundo o teu calendário. Levante as suas mãos e diga ao Senhor: Senhor, eu me disponho, eu faço uma aliança com o Senhor de estudar, estudar, estudar. Diga isso ao Senhor: eu faço uma aliança com o Senhor de estudar. Retira da minha vida tudo o que me impede hoje, todos os costumes. Senhor, arranca da minha vida tudo que me toma tempo, tudo aquilo que me absorve, tudo aquilo que muda as minhas prioridades, tudo aquilo que me mantém escravo dos costumes dessa terra. Senhor, tira fora, porque eu faço uma aliança com o Senhor de te buscar, de te estudar, de estudar a tua palavra, de andar em comunhão e aliança e vínculos no corpo de Cristo e de pôr em prática a tua palavra, o teu calendário, a tua agenda, os teus costumes. Senhor, eu vou plantar certo, eu vou reconhecer o dia, a estação, o tempo, o modo, porque o sábio faz isso, e o Senhor me transformará em sábio do Senhor, e eu vou celebrar as festas do Senhor, eu vou celebrar os dias, os cultos, eu vou celebrar o louvor, eu vou celebrar a gratidão, eu vou trazer no teu altar o fruto da minha colheita, eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Senhor, eu farei isso, será um ano da frutificação na minha vida, será o ano da frutificação. Declare isso, levante as tuas mãos, levante a tua voz, declare: Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor nesta noite, será o ano da frutificação. Senhor, eu vou continuar estudando estas coisas, mas muito mais, eu vou continuar estudando a tua palavra nesse ano, será o ano da minha frutificação, será o ano da colheita, será o ano de eu me adaptar ao teu calendário, aos teus costumes, será o ano, Senhor, de muitas dores, até que eu me desvencilhe dos meus costumes, dos costumes dessa terra. Mas, Senhor, eu vou testemunhar que mais vale um dia na tua presença do que mil dias em outro lugar. Mais vale o teu costume do que mil outros costumes dessa terra. Senhor, eu vou testemunhar isso para a glória do teu nome. Nós, como igreja, nós, como teu povo nessa terra, seremos esse luzeiro, Senhor. Em nome do Senhor, levante a mão do teu irmão e profetize com ele. Levante a mão do teu irmão e profetize com ele. Levante a tua voz e proclame.